bum. Rafa é uma farsa. Bum, bum, rebolando, bum, bum, bum, caralho. Vocês não sabem de nada, pois se soubesse não estaria com o seu dedo apontado. Meu chapa falou, meu mano não tá mais rezando. Tá armado. Para com o complexo anexo, nada certo. Sempre fui lobo na gruta, da selva cinza, pronto, eu falo, né, que outro. Broto dando soco dos bobos na bota. Pro, pro, posta, arapuca, pro, parça. Nicas, ratatá, fazem trampas. Minha busca é sede, o game é doido, certo, chato. Eu tenho plano, meto chato, louco, papo torto. Praga que é a pica, truta, da pompa ao Catarina. Funkeiro trouxe a soma, cartel urbana, vacel frio. Sangue guerreiro, chapa quente cria. Um drink no inferno com a caneta em carne viva. De volta pro futuro em alta velocidade. Vê de vingança, só com os covardes. Bada bom rato, tua, tua levada bandida rasgando seu coco a queimar roupa. Bala de AK, estrecha, bo, peixei, lombro, pisco, fomo, peito, fé, tombo. Munição verbal, blau, ao invés de flores rajadas no meu funeral. Levada mortal, pente goiabada rajada pros cuzão, passa mal. Cabeças decepadas no fio da espada do samurai. Não dá tempo nem pra bye bye, deixa os merda no stand-by. Fila indiana dos pela, dou no coco de cada um. Junta esse monte de merda e joga numa vala comum. Poesia, queima-roupa, tem um arsenal. Sequência de parafal, verborragia letal. Palavras ardem como balas, queimando o seu cérebro. Costa gold, funkeira, tiro na testa dos pregos, bro. Brasil, vida louca, poesia, queima-roupa. Dente adaptado, bala de ponta oca. Plau, plau, plau, plau, plau. Não vou perder meu tempo só pra te falar. Todo meu talento seca de fama. Sempre aquela merda, aquelas fitas lá. Tua mãe já te avisou pra parar de fumar. E vem descontar, pode parar. Vou te contar, pedir para qualquer cara. Pra te enrabar e te matar. Ah é, não vai ser. Aí vai fuder, cê vai perder. Garanto minha parada, ainda falo pra tua mina pra acabar com a tua vida e pra sua HPG. Gata, esquece dessas noia que toma bola e rebola. Que te dá bota pra ficar com outro tchola. Regata, fica pronta e tal, se apronta legal. Que faz tempo que não posso a ponta do cu. Traz as pick-up que é o funk. E eu digo fuck, é minha gangue. Não sou bem funk, esse é o bang. Só sempre o tanque, o arranque do Yankee. Fazer esse som é meu lazer. Mas não foi pra agradar você. Eu nem dou relevância, sente a discrepância. Pra que a implicância, se eu vou vender mais CD. É que se eu tô com meus mano, tu já vai saber. Vai saber que não tem papo torto e tempo pra perder. Verba é tiro, queima roupa e joga SP. E é só cozinho flow, sem escrita bom. É que se eu tô com meus mano, tu já vai saber. Vai saber que não tem papo torto e tempo pra perder. Verba é tiro, queima roupa e joga SP. Não, é o que eu falei pra falar. Costa Gold, funkeiro, seus bundão. Costa Gold, funkeiro, seus bundão. Vai. Costa Gold, funkeiro, seus bundão.